morrer de rir. Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Saio com a menina, tá tão cara, gasolina. Leva um tiro na esquina e se manda já daqui. É sim, de morrer de rir. Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. No supermercado, a oferta da semana, tudo a preço de banana. O anúncio é um colosso. Vou comprar alguma coisa, tô vidrado no amor. Cinco conto pela casa. Pago um quilo, levo o osso, levo um carro de dinheiro. Traga as compras no meu bolso. É. Sim, de morrer de rir. Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. A praça do povo que ouve de mim. Tô na fase tão crítica, fase política. Vejo uma carreta, corpo diplomático. Isso já era comando tático. E o arrojo continua em câmara lenta. Tanta letra, tanta sigla, tanta sigla, tanta letra. Que o povo esperançoso que só quer voto direto. Vai vivendo de teimoso, continua analfabeto. É sim, de morrer de rir. Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Sobe edifício e toca apartamento. Falta grana, sobra gente, falta disso, falta dentro. Ai, ai, eu não posso respirar. Meu pulmão virou um tanque, já lhe disse não de ar. De morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Lar doce lá, mas quem mora nas quebradas? Perto do bar, toda noite tem rachada. Já tá todo mundo mal, se arranca que é um assalto. Mas é para minha grana e sou eu que vou em cana. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Lar doce lá, tô pequeno, nunca vi. Para o sol entrar em casa, um dos dois tem que sair. É moderna a construção, o tijolo é tão fininho que eu ouço quando sobe o aluguel do meu vizinho. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Quando eu lembro velhos tempos que o Brasil tinha o Pelé. Quando a gente tinha time, tinha o gol e tinha olé. Quando eu falo do João, eu só lembro do Mané. O Mané foi pra saudade, o Pelé foi pra cidade. Foi fazer em Nova York, propaganda do café. O café já tá em crise, o dólar nem pensar. Será que é real? Não consigo viajar, mas também pensando bem. Eu não troco por ninguém, minha vida é nessa terra. Do meu céu tão cor de anil, como disse o Jorge Ben. Cujo lema levo conta, se o amigo for do contra. E não gostar do meu Brasil, não tem nada, não tem bronca. Vai pra... Vai pra onde, malandro? Meu Brasil, eu te amo tanto que você fique aqui e eu vou pra... Oi, leva eu também quero ir. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui.